caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, estamos no dia 12 de novembro de 2011 e dará início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa, a nossa Nota 7, hoje vai trazer música de acordeão. É verdade. Vamos ter aqui hoje, durante algum tempo, música tocada apenas por acordeão. Atenção, porque de facto a edição de hoje nós vamos para trazer aqui mais algumas composições sonoras, mas vamos deixá-las a conta dos sinais sonoros mais logo à noite. Aliás, algumas composições eletrónicas, mas vamos deixá-las, como disse então, a cargo dos sinais sonoros mais logo à noite, às 21h30. Por agora vamos ficar então com música de acordeão. Vamos começar com uma música que dá pelo nome de La Valse des As. É uma bonita melodia, uma música bem disposta, que vai então assim abrir a edição de hoje do nosso programa, do nosso Nota 7. Vamos também ouvir mais dois temas. O segundo é bem conhecido de todos nós. Aqui a Astor Piazzolla traz-nos I Just Called to Say I Love You. Para ouvir também Daniel Dorje com La Rue de l'Ape. E estas são então as três músicas que vamos ouvir. Aimable é o primeiro nome, como disse, com La Valse des As. Depois vamos ficar então com I Just Called to Say I Love You, uma versão de Astor Piazzolla para a música de Stevie Wonder, peço desculpa. E depois, sim, então, a música La Rue de l'Ape, como já disse aqui, com a interpretação ao acordeão de Daniel Dorje. Depois vamos ficar com uma atuação ao vivo, mas isso já serão outras cantigas. Daqui a pouco falo convosco para a minha segunda e última intervenção neste espaço radiofónico. Thank you. então de volta para fechar a edição de hoje, ligeiramente mais pequena, por sinal. Vamos ficar com uma versão ao vivo do tema Silence, aqui em Extended Version. Ao vivo, uma composição dos Motion Trio, um grupo da Bulgária, que nós aqui vamos ouvir e que, de facto, teve uma belíssima interpretação em 2003. Já, aliás, já uma vez aqui vimos um concerto deles. Um dia vamos até recuperar esse mesmo concerto. Agora vamos ficar com este tema fantástico. A música que vamos ouvir, como disse, chama-se Silence. Tem 10 minutos e é tocada ao vivo. Também por isso tem esta duração. E é com ela que fechamos a edição de hoje do programa Nota 7, aqui mesmo, no canal 2 da sua Rádio 99. Amanhã vamos voltar para música variada. Fique por aí. Já a seguir chega mais uma edição de Girassom. É o nosso compacto de fim de semana. Fique bem e até amanhã.